Oceano, baixar travado, Guano 093. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guano pista livre, Guano 093. Guano 093, tudo autorizado, pista 10. 08, mais ajuste de altímetro no 020. Autorizado posto, 910, 120-08, gol 1093. Restrito ao nível de voo 340. Restrito ao 340, tá 3597. Passar o controle? Afirmo, decolada ao 5-2. Chame o controle de frequência 20-8. 084. Salvador, bom dia, sul 4040. Passando 2.200 pés na subida árvore. 4040, contato radar na decolagem, sub mantendo em voo 360 na saída árvore. Mantém 360 sobre a vida água azul, 4040. Chama o centro Recife em 1288, apenas 260. E597, chama em Recife 288, apenas 260. 288, 260, tá 3597. Portão 02, autorizado, chame táxi. Salve, Salvador, muito bom dia, Guano 093, e pronto, Guano 093, táxi Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, tá. Zero 9970, nossa identificação, desça para o 050, autorizada a chegada Mari. Autorizado Mari, pode validar Mari? Autorizado Mari. Autorizado Mari, deixa eu dar. Índia Alfa, Montespero no zero, Torreno no 8 decimal 95, altímetro no 020. Tem um bom voo, bom dia, Tantra 153. 0020, táxi Índia Alfa, Montespero 3890, centro da informação ATIS, posição número 11, por favor, autorização, Recife. 390, Recife, aprovado, nível 330, colisão no zero, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, após Caju, prossiga conforme rota do plano de voo, aciona 5515, controle Salvador, 120, decimal 8. Estão autorizados, Recife, nível 330, decolador 90, curva pela esquerda, apertura da saída Pucajamo, Caju, após Caju, segue conforme a autorização, ou melhor, conforme o plano preenchido. Transponder 5515, controle Salvador 1208, TAM 3890. Correto, TAM 3890, portão 11, chame pronto para o showback, acionamento. 9970 pode voar ETAP? Autorizado ETAP, 9970. 7-0, direto ETAP, obrigado. Meu nome é 225, Brasília, aprovado nível 380, Vielga, Zulu 17. Recolo da pista 1-0, após decolagem, curva à direita, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa. Aciona 5524, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Brasília, 380, para Zulu 17, decola da pista 10, curva à direita. Agora Elefa, 5524, aciona em 208, controle 1625.8. Correto, o estacionamento é 225, portão 08, chame pronto, deixa aberto o estacionamento. Deixa lá. Zona 53, decolado ao 02, chame controle, frequência 120, décima 8. Portão 308, está 3153, obrigado, bom dia. Transformador, bom dia, está 3153, passa 2000 pés na Dael. Decolagem, subi, mantenho 360, posso cruzar 2000 pés, valeu. 360, após 8 mil pés, boa letra, tá? 3153. LF, pista 1-0, alta cargo 6570. Zero, completo de pista 1-0, chama Salvador em 198, pista 195. 295, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, pista 6570, final e LF 1-0. Pista 6570, bom dia. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 130 graus, 09 nós, ajuste de altímetro 1020. Livre pouso, pista 1-0, pista 6570. Alô, coisa boa. Zona 2019. Salvador, muito bom dia, Ocean Air 6211, informação hotel. Ocean Air 6211, Galeão, aprovado nível 3620, via Uber 90857, até Moussu. Mike Oscar Lima, CR uniforme Moussu, após conforme rota. Decola da pista no zero, após decolagem curva direita, subida Dael, após Leda, após direto Irumi. Aciona 5530. Controle Salvador, 120, decimal 8. Oceaner 6211, autorizado 360 para o Galeão, up November 857, após Moussu, ou melhor, até Moussu. Coluna pista 10, curva direita, Leda, Dael, Leda, e depois direto Yumi. Transponder 5530 e o controle 20.8 para o Oceaner 6211. Correto, Oceaner 6211, portão 62, chame pronto, pushback, acionamento. 6211. Confirme o vento pro Abson 6570. 130 graus, 08 mais. Certo. Frequência livre, chama o monitor, Salvador. Salvador, muito bom dia, azul 4201, diante da Golf. Bom dia, azul 4201, Campinas, aprovado nível 340, via Resolu 10 até Pubave. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubave, após prossegue na Resolu 16, até Bravo Hotel Zulu Belo Horizonte, após direto Chomode. X-Ray, Oscar, Mike, Oscar, Delta, Showmod, após a Pesulu 30 até Entite, Eco, November, Tango, Índia, Tango, Entite, e após direto para o Home Hot. Colodão no zero, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5526, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Campinas, 340 via Upper Zulu 10, Pubaz, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Chomod, Upper Zulu 30 em Tite. Evaluando 10, curva direita, saída da Leida, transição Motiva. Transponder 5526, controle 1208, Azul 4201. Correto, Azul 4201, portão 03, chame pronto, chumbeco de acionamento. Trabalhamos, senhor. Alô, Salvador, Atan 3890 para o pushback acionamento. Autorizado, Atan 3890, chame táxi. Pushback acionamento, Atan 3890. Solo, cordial, bom dia, Absa 6570, livrou. Obrigado, Absa 6570, táxi livre Alfa, Kilo, Pátio 3, entrevista posição 07 do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 07, 6570. Prezado, 6225, chame táxi. Obrigado. Localizador, 99700. 99700, compete aproximação IS. Se chama 2, Salvador, em 1, no 8, decimal 9. 295, boa. Geral 9970, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 09 nós, ajuste de altímetro 1020. Livre pouso, 1020. 5975, bom dia, via chegada a Mari, deixa para dois, ajuste o 9020. Dois mil pés, ajuste o 9020. Ajuste de altímetro no 020, tomou bem, bom dia, Oceano 6225. Obrigado, Índia, 128, 9025, ponto de espera, 1020, Solo Salvador Altan 3890 para o táxi com 155-155 a bordo. Autonomia 3 horas alternando São Gonçalo da Manete. Gente, táxi aprovado. Seguindo o Airbus da Bianca, número 2, ponto de espera, tá 390 via Pátio Índia. Ponto de espera, dono 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 020. Tem um bom voo, bom dia, tá 3890. 3890, sente, torre 1895, seguindo Airbus da Bianca, ordem 020, como número 2, ponto de espera, dono 0, tá 3890. Salvador, bom dia, o voo 963, gente da hotel, autorização para Galeão. 963, gente, aguarde cópia. Fernando Costa, voo 963. Federal 9970, solo Zuno 3, libera direita, solo 120, decimal 1219, com isso. 219, obrigado. Muito bom dia. Bom dia, prossegue o táxi lento via Alfa Kilo, pátio 3, atentando ao sinalizador de Federal 9970. Alfa Kilo, pátio 3, Federal. 1963, copia? Copia, 1963. Rodou para o Galeão, 360 nível, de volta 10, curva à direita, via rota, saída da El, Leda e Rumi. 1208 controle, 5534, transponder. Foi turno inicialmente o Rio 5975. Turno para o posto de acionamento. Rio 4201, após a passagem da aeronave da TAM na retaguarda, está autorizado o pushback no portão 3, chame para o táxi. Ok, após a passagem do TAM, autorizado o posto 4201 no Dazu. Autorizado nível 360, vai decolar da 10, primeira curva direita, saída é da El, Leda e Rumi. Controle 1208, 5534, transponder, voo 963. Obrigado, senhor, pushback acionamento. Chamarei pushback acionamento. Obrigado, 6222. Gente. Oi, Salvador, bom dia. Delta 3290, ponto zero, zona zero, pronto. 3290, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 3290. Minha 225, decola ao Zulu 7, chame o controle no 208. Senhorita, 208, bom dia. Controle Salvador, Xaner 6225. 225, bom dia, contato radar, se mantém o 380, via saída Arco. Zero, saída Arbor, 6225. Então 3890, livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Pode estar decolando no zero, 3890. Salvador, o azul 4201, acionado com 123, autonomia de 4 horas e 15, Alcântara, Ribeirão Preto. 201, segue táxi via engenho alto, com a espera da 10, torre 1, 1895, quer negar 1020. 020, engenho alto para o ponto de espera, torre 1895, azul 4201. Salvador, bom dia, 10093, senhor Hotel, está no posição número 5, autorização Confins. Deixa a guarda e cobra para Confins, 1093. Aguarde, 1093. As 20, controle 1208. 3289. Controle, 3289. Zero, bom dia, contato radar, mantenha o nível 330 via saída PUCA. Bom dia, via saída PUCA, está autorizado 330. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4201. 4201, sente, autorizado ingresso e decolagem pistão no zero, vento no 30 graus e no 09. Autorizado ingresso e decolagem azul 4201. 93, copia? Copia, 0093. Salvador, Confins, 360 autorizado via Ampezulu 21. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208 controle, 5536 transponder. 360 autorizado, bom, eu perfilo 21, decola 10, curva direita, perfil da Arbor, transmissão Elefa. 208 ao controle, 5536 transponder. Bom, 190 na B3. Tornado chegando para o espécionamento. Trabalhei. Solo Salvador, voo 965, autorização Brasília, informação hotel, posição 4. Voo 965 para Brasília, ciente, aguarde um instante, com. A 285, suba restrita nível 340. Restrito ao nível 340, Chanel 6225. Controle 20, decimal 8. 208, obrigado, até a próxima. Q5975, pouso autorizado, pistão 10, vento 20 graus, 109. Pouso, 201, 1100, na Zael. 5541, transponder. 40 via saída da El. 340 via da El, 4201. Canal 6225, chame o centro Recife, na frequência 928.8, alternativa 26.0. 288.260, Chanel 6225. 65, nosso plano, prefere nível 380. 38, senhor, prefere 28 ou 26 para Brasília? Não, nível é 380, 38 mil pés. Gente, a gente vai coordenar aqui com o Seta, aguarda um instante, voo 965. Sete. Salvo, voo no 963, pushback acionamento. Voo no 963, no 09, está autorizado o pushback, chamo para o táxi. Chamarei para o táxi, no 963. Salvo, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, no 06, está autorizado o push, chamo para o táxi. Quantas viaturas da Leda por 4201? Azul 4201, confirme. É possível voar a Leda? Autorizado voar a Leda. Ok, voando Leda 4201, não? Né? 65 na escuta? Escuta, boa noite, né? Nível 380 autorizado para Brasília. Obrigado, nível 380, boa noite, mestre. Obrigado. 5975, solo aos 27, direita no 219. Chame C para Recife na frequência 126.85, alternativa 125.45. Recife 125, alterna 2545, tá 3890. Obrigado, bom dia. Lanterna Campinas, 3 horas e 35 com 155 a bordo. Luciane 6211, poderia confirmar novamente sua autonomia? Luciane 6211, segue táxi via Engie Alfa, ponte espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10020. Bruno 963, confirme novamente o dado de táxi. É, para o táxi, alterna Campinas, 3 horas e 35, está com 155 a bordo. É 3, segue via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, chame Torre 1, 18.95, QNH 1020. Aqui, Indy Alpha, no ponto de espera 118.95, o gol no 963. Informa que a transmissão do Avianca está muito baixa, não tinha escutado anteriormente. Do 4201, chame C para Recife, na frequência 251, alternativa 33.25. Ok, 251, alterna 3325, um ótimo dia, 4201. Falou. Nós era nada, companhia passar na retaguarda, só autorizado, chamar para o táxi da noite, né? Muito bom dia, Santarelli 2229, informação do hotel. Naredo 3229, bom dia, a sua identificação, autorizado a chegada Mari, o status da vista para chegada, reposto ideal para descida. Positivo, já, espaço, já estamos descendo o 50, solicita prosseguir a descida, comprou aqui, TAP. Autorizado, Maria Vente Nicolai, sentido 1-0, ao Xenar 62, pronto. 1-0-0-5-0. Ok, 050, vem TAP, obrigado. Salvador, bom dia, o 963, ponto 0, dando 0, pronto. No 963, autorizando alinhar e manter pistão no 0. Alinhar e manter pistão no 0, 963. Chanel 6211, decola aos 32, chame controle 120, décima 8. 208, Chanel 6211, flap 1. Controle Salvador, bom dia, hoje Chanel 62, 1-1, Chanel 1700, saída da EO. Chanel 62, 1-1, bom dia, contato radar, mantenho no nível 360 via saída da EO. Mantenho o Sapa 360 via saída da EO, hoje Chanel 62, 1-1. Alô Salvador, bom dia, Rio 5973, pesado, aeronave. Está sendo a informação hotel, negativo, aeronave. Autorização do Recife. 5973, ciente, Recife, copia 390. Salvador Recife, 390 autorizado, via Antes 17, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, acione 5551 no transponder. Autorizado para Recife no nível 390, no plano 190, com a primeira curva à esquerda. A subida a ponta Caju, controle 1208, transponder 5551. Eu sou Zulu, na cidade de Rio 95975. Protegimento correto, chama o pushback acionamento. Para o táxi, o gol no 865, POB 172, autonomia 2 horas 56, alterna Uberlândia. Gol no 865, segue táxi via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre. 118, decimal 95, QNH 1020. Via Indy Alfa, ponto de espera 2895, 1020, gol no 865. Paulo Salvador, bom dia, o Azul, Alfa, X-Ray November. Azul, Alfa, X-Ray November, prossiga. Solicito autorização do rebote do parte 3 para a parte principal, posição 01. November está autorizado, agilizando. Alfa, X-Ray November. Alfa, X-Ray November, rebote, agilizando. Olha, Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 65, quanto espera da 90, pronto. 865, autorizado aliar e manter, pista no zero. E manter no zero, boa noite, 65. Uno 963, decola os 37, controle no 208. Bom, 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, eu vou 1649, informação hotel. Zona 649, bom dia, via chegada, bom, alfideta para 4 mil pés, o ajuste no 020. Controle Salvador, bom dia, voo 1963, decola. Zona 963, bom dia, contato radar, mantenha o nível 360, via saída da EL. 360, via saída da EL, ok. É 211, chame C2 CIF na frequência 251, alternativa 36, decimal 25. Chamar a 2775, pastor, identificação. O 2775 está em contato radar, 73 milhas do oeste de Salvador, voe Mari para interceptar a chegada Mari e desce até o nível de voo 060. O 2775 reporte a Prono Mari. Alfa 3 novembro, solicita ingresso participar até a posição 01. Autorizado, reporte ao término Alfa 3 novembro. Alfa 3 novembro, após 07. Carilho 2229, prossiga. Possibilidade Duna, já se livra um pouco uma formação aqui. 3229 é autorizado. Ok, obrigado, senhor. Controle Salvador, boa noite, 65, saída Arbor, passa 1700, sabe para o 320. Boa noite, 65, contato radar, mantenha o nível de voo 380, após 2000 pés, voo eletro. Sabe para 380, após 2000 pés, voo direto, eletro, boa noite, 65. Passarei do 2229, desça para 2000 pés, o ajuste 9020, autorizado em LSXC, reporte estabilizado. Oxi, 1020 para 2000, vai reportar estabilizado no LS, eu passarei 2229. Fica autorizado o WhatsApp. Zona 963, chame Centro Recife na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. Chama o Centro Recife em 1251, alterno 13325, gol 963. Azul 2775, reposta ao término do adesivo. Alô, Salvador, voo 9093, portão 5, pushback acionamento. Voo 9093, no portão 5, está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, eu chamarei táxi, voo 9093. Opção Lima Vista, está visual, submaterial na 1510, voo Iparipe. Informa o tipo do equipamento. E acione o autoresponder 0125. Mike Serra Wolf, agora o instante copy. Lívia Sanar, chame no ponto de espera da Oscar, pronto, Guardião 07. Guardião 07, sem se decolagem ainda presente autorizada, informe fora do solo. Deixa agora um instantinho, Pablo. O Max é agora. Jantar 7, informe fora do solo. Informará fora do solo, Guardião 07. Chame controle 120, decimal 8. 1208. Tá, Romeu, Max Sierra Golf confirmando a radial de saída será 290 a 1170 milhas. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, mantendo 506 no litoral, reporte visual com dia. Portar na visual com a Dina 7. Azul 2775, desça para 4 mil pés, o ajuste 1020. 08 controle, acione 5550 no transponder. Paredo 2229, complete a aproximação final, chame Torre Salvador na frequência 18, decimal 95. 1895, bom trabalho. Aí. 649, está autorizado ILS-X6, prossiga.